os outros. Amém. Capítulo 5: Reunião de Oração. Até aqui, ao tratar o tema da oração, limitei as minhas observações à oração em segredo. Falarei agora sobre a oração em público ou a oração feita na companhia de duas ou mais pessoas reunidas para orar. Essas reuniões eram comuns no tempo de Cristo e é provável que o povo de Deus tenha cultivado o hábito de se reunir para orar em comunhão sempre que houvesse oportunidade. Palestra número 37. O objetivo da oração em público. Um dos objetivos de reunir várias pessoas para orar juntas é promover a união entre os cristãos. Nada tende mais a fortalecer o coração dos cristãos que a oração em conjunto. Em nenhuma outra situação fica tão bem demonstrado o amor que os cristãos sentem uns pelos outros do que quando em oração eles testemunham o transbordamento de cada oração. A oração pública permite que os fiéis expandam o espírito de oração. Deus assim nos constituiu, e tal é a economia desta sua graça, que somos seres indulgentes ao comunicarmos nossos sentimentos uns aos outros. Nada é mais aconselhável para promover um espírito de oração que estar com alguém que tenha o espírito de oração. A exceção é quando essa pessoa está tão adiantada em relação aos outros que a sua oração afasta os demais. Sua oração deve despertar os outros e encorajá-los a unir-se no espírito de intercessão. Outro objetivo importante da oração pública é comover Deus. Isso não significa necessariamente que a oração mude o pensamento e os sentimentos do Senhor, mas quando a oração de fé é feita pelos cristãos consagrados, convém a Deus responder-lhes. Um grupo de oração reunido também serve para convencer e converter os pecadores. Estes tendem a ficar com um semblante sério quando ouvem os fiéis a orar. Onde existe um espírito de oração, eles percebem que existe algo mais. Assim que os fiéis começam a orar, os pecadores sentem o peso dos seus pecados. Não compreendem o que é a espiritualidade, pois não têm acesso a essa experiência. No entanto, quando os cristãos oram com fé, o Espírito de Deus é derramado e os pecadores ficam arrasados e muitas vezes convertem-se imediatamente. Querido Pai Celestial, permite que eu encontre um caminho para trazer a oração em grupo para a minha vida, que eu possa encontrar duas ou três pessoas com pensamentos semelhantes, a fim de orarmos em aliança uns pelos outros e pelo crescimento do teu reino, pelo avivamento em minha igreja e ao redor do mundo, que possamos ser mudados para ter capacidade e disposição de aceitar as bênçãos que concederes, e que possamos encontrar outros para compartilhar a alegria da fé em teu Filho, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Amém. Palestra número 38. Como conduzir a oração em público? É sempre bom iniciar uma reunião de oração lendo uma breve passagem da Palavra de Deus, especialmente se o líder da reunião conseguir chamar atenção para alguma parte que se aplique ao objetivo ou à ocasião da reunião. Algo que seja impressionante e vá direto ao ponto. Não use a palavra de Deus de maneira forçada, apenas por formalidade. Isso é um insulto a Deus. Também não é agradável ler mais que o necessário ao assunto do momento. O propósito da reunião de oração deve ser o de levar os fiéis a orar por um objetivo definido. Passar de um assunto a outro dificulta e destrói esse propósito. Recomenda-se que o líder faça algumas observações breves e oportunas, com o objetivo de explicar a natureza e o propósito da oração. Isso servirá também para trazer ao pensamento dos fiéis a pessoa por quem se ora. Depois de declarado o objetivo, deve-se expor alguma promessa ou algum princípio como fonte de encorajamento, para se esperar uma resposta às orações. Se houver alguma indicação da providência, ou alguma promessa, ou algum princípio do ministério divino que permita um fundamento de fé, deixe que isso venha à tona. Entregue a reunião ao Espírito de Deus. Aqueles que desejam orar, que orem. Se o líder perceber que alguma coisa precisa ser ajustada, deve tratar disso de forma tranquila e gentil, fazer o ajuste e então retomar do ponto em que parou. Se for necessário indicar outros indivíduos que devem orar, é melhor chamar primeiro aqueles que são mais espirituais. Se você não souber quem são, escolha os que você supõe serem naturalmente mais ativos. As orações devem ser muito curtas, cada um deve orar por alguma coisa única. Se no decurso da reunião for necessário mudar o tema da oração, o líder deve declarar o fato, explicando em breves palavras. É importante que o tempo seja totalmente ocupado para evitar intervalos de longos silêncios, o que tende a criar uma impressão ruim e a esfriar a reunião. É de extrema importância que o líder da reunião seja firme ao insistir que os pecadores que possam ali estar se arrependam imediatamente. Ele deve instar seriamente os fiéis a orar de tal modo que os pecadores sintam que seu arrependimento é esperado. Isso tende a inspirar os cristãos com misericórdia e amor pelas almas. Ó Senhor, muitas vezes oro na privacidade do meu quarto ou em outro lugar privado, mas almejo a oração em grupo e o meio de orar conjuntamente por bênçãos específicas. Por favor, mostra meus fiéis que pensam como eu e dá-me a capacidade de iniciar com esses princípios, confiando que tu os cumprirás agora, assim como fizeste no passado. Amém. Palestra número 39. Obstáculos à oração pública. Quando existe falta de confiança no líder, não há esperança de um bom resultado. Qualquer que seja a causa, seja o líder culpado ou não, o mero fato de conduzir a reunião sem entusiasmo é como um balde de água fria sobre os fiéis, impedindo que daí resulte alguma coisa produtiva. Quando falta espiritualidade ao líder, seus comentários e suas orações são secos e frios. Tudo indicará sua falta de entusiasmo e toda a sua influência resultará exatamente no inverso do que deveria ser. Talvez o líder careça dos dons apropriados. Uma pessoa pode ser devota, mas não ter talento para a liderança, de forma que até as suas orações em público não motivarão, mas ao contrário, desencorajarão o grupo. Às vezes, o benefício de uma reunião de oração é anulado por um mau espírito no líder. Por exemplo, onde estiver ocorrendo um avivamento com grande resistência de algumas pessoas, se um líder se levanta numa reunião de oração e comenta os exemplos dos opositores, ele desviará o foco do assunto principal. O resultado é sempre o deterioramento da reunião. Do mesmo modo, se um ministro num avivamento começar a pregar contra seus opositores, estará invariavelmente destruindo o avivamento, e isso afastará o coração dos fiéis do progresso espiritual. As pessoas que chegam atrasadas às reuniões muitas vezes proferem orações sem emoção e frias confissões de pecado, devido à falta de preparação no espírito. E sem dúvida dissiparão o espírito de oração. Em alguns lugares é comum começar uma reunião de oração lendo uma longa parte das Escrituras. Então o diácono ou o presbítero conduz à entoação de um longo hino, seguido por uma longa oração, a qual inclui os judeus, os gentios e muitas outras súplicas que nada têm a ver com a ocasião. Depois disso, ele pode ler uma extensa passagem de algum livro ou revista. Então se segue outro longo hino e outra longa oração, e depois o grupo se despede. Nada que seja de natureza controversa pode ser introduzido numa oração, a menos que o objetivo da reunião seja resolver aquele assunto em particular. É preciso empreender grande esforço, tanto por parte do líder quanto por outros fiéis, para seguir com atenção as orientações do Espírito de Deus. Não se pode permitir que o fogo do Espírito se apague através da intenção de orar de acordo com o costume. Se os indivíduos se recusarem a orar quando forem chamados, isso será prejudicial para a reunião de oração. As reuniões de oração são, em geral, muito longas. Devem ser encerradas enquanto os fiéis ainda estão sensibilizados pelo ímpeto do encontro, não esgarçados, até que todo o sentimento se tenha exaurido. Também é prejudicial quando os fiéis passam todo o tempo orando para si próprios. Isso deveria ser feito em suas respectivas casas. Quando se vai a uma reunião de oração, deve-se estar preparado para interceder de maneira eficaz por outras pessoas. A reunião pode ser destruída pela falta de união na oração, isto é, quando alguém lidera e os outros não seguem por estarem pensando em qualquer outra coisa. Os corações não estão unidos de forma que o grupo possa dizer em uníssono um amém. De qualquer maneira, desprezar a oração privada também é outro obstáculo para a oração em grupo. Os cristãos consagrados que não oram em segredo não podem participar poderosamente de uma reunião de oração e não podem ter o espírito de oração. Querido Pai, há tanto a aprender sobre a oração. Há muitos princípios úteis e muitas armadilhas perigosas também. Faz que eu não esteja tão preocupado com a letra da lei em minhas orações, mas sim com o espírito da lei, para que a oração eficaz seja operada em minha vida e também na vida e nos objetivos das pessoas que oram comigo. Amém. Palestra número 20. A necessidade da oração pública. A reunião de oração é um indicador do estado de espiritualidade de uma igreja. Se a reunião de oração for negligenciada ou o espírito de oração não for manifestado, sabe-se naturalmente que ali a espiritualidade está em declínio. É possível chegar a uma reunião de oração e perceber o estado espiritual de uma igreja. Todo ministro deveria saber que, se as reuniões de oração forem abandonadas, todo o seu trabalho será em vão. Se ele não conseguir fazer que os fiéis participem dessas reuniões, tudo mais que for feito não resultará em melhoria na vida espiritual dos fiéis. O líder de uma reunião de oração tem grande responsabilidade. Se a reunião não ocorrer como deveria, ele não elevar o nível de espiritualidade dos participantes. Esse líder deve procurar com seriedade saber qual é o problema e dedicar-se com afinco ao espírito de oração. Ele deve ainda um líder que não está preparado, seja no pensamento, seja no coração, não tem o direito de conduzir uma reunião de oração. As reuniões de oração são as mais importantes na igreja. É muito importante que os cristãos a mantenham para A. promover a união, B. elevar o amor fraterno, C. cultivar a confiança cristã, D. promover o seu próprio crescimento na graça e E. valorizar e desenvolver a espiritualidade. As reuniões de oração devem corresponder em quantidade e organização na igreja, ao exercício dos dons de cada membro, homem ou mulher. Todos devem ter a oportunidade de orar e expressar os sentimentos de seu coração. As reuniões de oração específicas são planejadas para isso. E se forem amplas demais para cumprir essa função, devem ser divididas para que todo o grupo possa participar, exercitar todos os dons e usufruir da união, da confiança e do amor fraterno entre todos. Querido Pai Celestial, se não houver reunião de oração em minha igreja, permite que essa prática comece comigo. Oro para que meu ministro e os líderes de minha igreja reconheçam a necessidade de algum tipo de encontro para a oração. Talvez o Senhor, os outros estejam esperando que eu tome a iniciativa e proponha um tempo fixo de oração. Prepara o coração dos meus irmãos em Cristo e abre a mente deles para receber essa proposta. Mostra-me a maneira de iniciar esse ministério para a expansão de teu evangelho. Em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador, eu oro. Amém.